Tudo nosso, nosso. Cê quer? Cê quer? Tudo nosso, nosso. Cê quer? Eu ligo a TV, até mesmo ouvido meu rádio. Só vejo grana, mulheres ou neguinho de carro. Por outro lado, o nego diz que ostentação bobagem. Quanto mais perto da grana, mais longe da felicidade. Tento buscar o equilíbrio nas coisas. Gosto da vida simples, mas também gosto das boas. Se o bom da vida é o balanço disso, isso aqui é o inferno. Eu quero o paraíso, o que cê quer? Diz o que cê quer, parceiro, o que cê quer? Diz cê quer dinheiro, eu sou criada rua e ela me fez assim o que é meu. Eu quero e quero o tintim por tintim. Gosto da sonhadora, em qualquer canto da cidade. Passeio por outros planos, vivo na realidade. Sou boêmio, com uma família pra criar que ganha prêmios. Grana e não esquece o lado de lá. Vou repetir o que o Aragão falou. Respeite quem soube chegar onde a gente chegou. Uns querem dinheiro, outros só querem emprego. Eu vou tipo Tim Maia, o que eu quero é sossego. O que cê quer? Eu vou diz o que cê quer. Diz o que cê quer, vai me diz o que cê quer. Diz o que cê quer. Vai, diz o que cê quer. Diz o que cê quer. Vem que é tudo nosso, nego. O que cê quer, nego? Diz o que cê quer. Me diz o que cê quer, vai. Diz o que cê quer. Diz o que cê quer. Vai, diz o que cê quer. Diz o que cê quer. Vem que é tudo nosso, nego. Na real, o que cê quer? Que todo homem quer numa mulher. Uma parceira na rua, uma dama. Mas que também seja uma daquelas na cama. Botar a mão e sentir o que ela tem. Um bug-bug que não perde pra ninguém. Que todo mundo procura na relação. Não sei não. O que cê quer? Diz o que cê quer, nego. O que cê quer, vai. Diz o que cê quer, aham. Quando ela rebole, sei que ela adora. Dá vontade de botar o que sinto pra fora. Todo mundo quer a tal da felicidade. Eu sei que a carne é fraca, mas valia de verdade. Nunca sei o que ela quer, mas sei que quero fazer. Sei o que quero, mas é difícil fazer. Quando a gente quer muito, vai com sede, se arrebenta. Se dá mole, a gente perde, não é 8 nem 80. Às vezes a gente tem o que quer na mão. Só fecha os olhos, abre a mente, sinto seu coração. O que cê quer, nego? Diz o que cê quer. Me diz o que cê quer, vai. Diz o que cê quer. Me diz o que cê quer. Vai, diz o que cê quer. Me diz o que cê quer. Vem que é tudo nosso, nego. O que cê quer, nego? Diz o que cê quer. Me diz o que cê quer, vai. Diz o que cê quer. Diz o que cê quer. Vai, diz o que cê quer. Me diz o que cê quer. Vem que é tudo nosso, nego. Ugh.